Autorizado, alinhar e manter o sinal zero. Mantém o zero, 9-1. Mochilé 6075, decolado aos 27, chame controle 119-8. 119-8, Mochilé 6075. Bom dia, contato radar, contato nível de voo 360, via saída São Bruno. Copa 360, via São Bruno, Oxiné 6075. Bono 961, autorizado, decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, 079. Autorizado, decolagem, no zero, voo 961. Salvador, bom dia, o Tchanea 6251, está acionamento na posição do seu destino. Este Tchanea 6251, reporte para o pushback. O Bono 961, decolado aos 30, chame controle Salvador, 9-8. 19-8, voo 961. Bom dia. Bom dia, contato radar, contato nível de voo 360, via saída São Bruno. Sobe via 360, voo 961. Escorta com a 229. Voo 229, autorizado com Gonha, via Upzulu 10, o base Upzulu 16 e conforme rota. Nível de voo 360. Saída São Bruno, Leda, Motiva, da colagem da pista no zero com curva direita. Transponder 5152, Frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado Congonha, Zulu 360, via Antres do Lu 10, Pux, base, Tampa do Lu 16, após a via roda. Decola da 10, saída para Tampa 1, transmissão meia da Mótima. Transponder, Cono 52, controle 1998. Para do Cono 229, reporte para o pushback de funcionamento, portão 8. Reportará pushback de funcionamento. Agora 75, aguarde a coordenação com o centro Recife. Aguarde, 6075. Número 075, vou na Prode para o Bávio. Vou na Prode para o Bávio, Gênesis 075, muito obrigado. Paulo Salvador. Paulo Salvador, 075, chama o centro Recife, é o número 18, decimal 35. 1-2-2-3-5, chama o centro Recife. Com a Infraero, duração 7 minutos. Tente Golf, informe Kilo, reporte ao término. Torre Oceano 62, 5-1 para Footback, posição 9. Autorizado Oceano 62, 5-1, reporte táxi. 6251, está confirmado, está liberado o despete? Afirmo, 6251, reporte ao táxi. Liberado, reportado para o táxi. Bom, 961, me chame em Centro Recife, 128, decimal 35. 12835, bom nome, ano, obrigado. Salvador, eu achei, né, Oscar November Zulu. Oscar November Zulu, prossiga. Bom dia, senhor. Solicita reboque do principal posição 06 para Ponte 9. Confirme a posição que se encontra. Oscar November Zulu se encontra no pátio principal. Eu sou né, 6251 para o táxi, POB 160, Altena Galeão 5 horas, Altena. Xenia 6251 autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista no 0, reporte quando fronta no ponto de espera, QNH no 0, 16. 0 no 6, Pátio Índia, ponto de espera, reporte na próxima. O Oscar November Zulu confirmando. Solicita um reboque para o portão 9 do pátio principal. Confirme a posição que está no momento. Está no portão 06. Senhor Oscar November Zulu, aguarde para iniciar o reboque. Senhor Oscar November Zulu, aguarde. Escuta, Antônio? Bora 229, né? Escuta. Bora 229, possui estimado para o pushback? Está pronto para o pushback, treinamento. Sim, 229, autorizado, pushback, treinamento, reporte táxi. Reporte para táxi, Bora 229. O Oscar November Zulu para informação, irá aguardar a nave puxando no 8, após o táxi da mesma, será autorizado a reboque. Correio 362, 51, por cima do ponto 0.0. Chile 6251, autorizado, alinhada de avalar, pista 1-0, vento 1-80 graus, 08 nós. Pista da linha de colar, o Chile 6251. Chile 6251, decolado aos 44, chame controle Salvador em 119, decimal 8. 198, Chile 6251, bom dia. Torre Salvador, Gona 229, pronto para o táxi com 186 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Galeão. Gona 229, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Paz, Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera. NH10, 16. 30, taxi Apache, Índia, até o ponto de espera do 10, NH10 na mesa. Zero. Alguma chance, senhor, de voar linda ou morte, vai dar pra mim? Autorizado, voa a posição Leda, Xenemé 2. Autorizado, Leda, grato, bom dia, Xenemé 2. Afirmo, vai aguardar a passagem da aeronave retaguarda em seu táxi e após ser autorizado o reboque. Oscar 9 Mizu. Aguarde para o reboque, a aeronave iniciou o táxi, irá passar a retaguarda. Após, será autorizado. Tudo bem, cliente, Oscar 9 Zulu. Golfo de Palme Quilo, finalizado cheque, obrigado, senhor. Cliente, Golfo de Palme Quilo, bom dia. Oscar November Zulu, autorizado o reboque até o portão 9, reporte ao término. Sim, reportará o término, Oscar November Zulu. Salvador, Gona 229, ponte espera da hora zero, tá pronto. Gona 229, autorizado, alinhar e decolar, sistema 0, vento 190 graus, 089. Toda a linha de colar da hora zero, Gona 229. No 229, decolado aos 49, chame controle Salvador em 119.8. Chama controle Salvador 119.8, Gona 229. Muito bom dia, Azul Alfa, informe, bom dia. Azul Alfa, informe, bom dia, prossiga. Solicita atualização de reboque do pátio 3, posição 5, Romeu, para o pátio principal, posição 08. Uniforme autorizado no Juladoc. Reporte para ingresso no pátio principal. Azul Alfa, uniforme Índia, ciente para reporte ao ingresso no pátio principal. 6251, chame-se Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. Estou confirmando, chame 6251, Recife 12335, alterna 12385. 128.35, alterna 123.8. 12835, alterna 238, puxando a 254. Autorizado até o portão 8, reporte alterno. Nós voltamos com o Torninho decente para reporte alterno agora. Gente, Oscar Novembro Zulu, bom dia. Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. 12835, alterna 1238, Gona 229. Argentina 1991 0, competente, vai em 4 position, to intercept com mais de 1 level, intercept level 050, Kinect 1017. Autorizado Guarulhos, via Upzulu 10, Taubaté, Rio de voo 340. Saída Sanvuno, Leda, Motiva. Decolagem da pista no 0, primeira curva à direita. Transponder 5161, frequência do controle de Salvador 119.8. 340, aprovado São Paulo Guarulhos, Upzulu 10, Taubaté. Decolagem 10, na Sanvuno, Leda, Motiva. Curva direita posta, 5161, 198, o controle. Correto, Edson 3171, é ponte para o feedback acionamento. Minha evolução? Bom, tráfico Salvador, muito bom dia, passarei do 2221. Solicitação de autorização, cliente da Índia. Bom dia, 2221, passarei do Abraão de cópia, prepare como? Batap 2221. 1910, flight direction to Luna position, 10,000 feet, in H1017. 1017, say again, position? Luna position, Argentina 1910. Luna position, 1910. Oceano 6225, acione identificação, deixe a ver chegada a ponto para nível 060 para ajuste 997. Salvador, bom dia, gol 9772. Gol 9972, acione identificação. Voe por som do uma, desce para nível 050, ajuste 997. Sim, gol do uma, 050, 17, gol 9772. 2221, pronto copo. Pronto copo. 2221, autorizado Barreiras, via Whisky 42, conforme rota. Nível 160, saída Momo, transição VATAP, decolagem da pista 10, com a esquerda, transponder 5157, frequência do controle de Salvador 119.8. Autorizado 160 para Barreiras, conforme rota pela 842, Momo, transição VATAP, no 160, primeira curva à esquerda, decola da 145.157 é o transponder, 1198 é o controle. Vamos para pushback e acionamento. 2221, planejamento correto, aposto para pushback e acionamento, confirmando pista 10. Já está para push e acionamento, está no pátio 3, para pushback e acionamento. 2221, informa que não cumpri a informação, gradiente superior da casa. Este é o parceiro 222, autorizado o pushback e acionamento. Se possível, o controle irá liberar da restrição. Inicialmente, cumprir a restrição inferior. Obrigado. China 1910, create IFS X-ray 1810, report established. To ILS X-ray, runway 10 will report established. Argentina 1-0-1-9-1. O gol 9772 informa, agora está mantendo 300 nós na descida. Chega 973, em função número 3 na aproximação, o tráfego número 2 já informou a velocidade indicada. Qual é a conclusão, confirma? Reduza para 250 nós, será o número 3 na aproximação, caso não seja possível a redução, o seu será reservado. 200, graças. Passarei do 2221 da Marutac, tá com 5,6 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Goiânia. Passarei do 2221, autorizar o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio, táxi 6, Índia. Reporte quando pronto no ponto de espera, general no zero, 17 agora. 17, só confirmando a autonomia, 5 horas, tá? 35 horas de autonomia. Xanel 6225, reduza para 230, mas faça o seu número 4 na aproximação. Autorizado 3171 no portão 10, reporte táxi. Exato, portaria. Colestablish ILS, runway 10, Argentina 1910. Argentina 1910, contato Salvador Tower, 118 decimal 97. Sim, frequência? 118.95, Argentina 1910. 118.95, Argentina 1910. Preços 221, a linha da cola separada, pista no zero. Preços 221, a linha da cola separada. A linha da cola separada, 2221. Autorizada a linha da cola separada, pista no zero, vento 190 graus, 08 nós. Total é 118 decimal 95. Argentina 1910, runway inside. Argentina 1910, I have insight, continue approach, expect runway evacuated. Continue approach, Argentina 1910. That's Tesla. É 2, 2, 5, reduza para 2, 1, 0, 0, 0. Controle, muito bom dia, passarei 2221, decola, saída, vamos lá. Passarei 2221, contato o radar na decolagem, suba as vias, saída Momo, para nível 160. É, informa que não cumpre a restrição, senhor. Sente, mantenha perfil vertical da saída Momo 3000 pés. Vai manter 3000 pés, cumprindo o perfil o 2221. Passarei o 2221, copiou? Está autorizado e agora está pistão no zero, ajuste no 017, reporte estabilizado. Comandante estabilizado, gol 9772. E o 5973, ele estará com 4.000 pés, o ajuste no 017. 4.000, com 1.017, 9.3. Táxi 3171, 230 a bordo, alterna, Cofins com 4 horas. 3171, autorizado o táxi. Para o ponto de espera da pista no 0, via Fátima, Cindy. Reporte pronto no ponto de espera, NH no 017. Fátima, Cindy, reportaremos. Vacate runway via Fox, taxi via Alpha and Ho Chi Minh, taxi Juliet. Adeus, Matheus. Deixa eu pegar a aproximação visual, reporte estabilizado o visual com o campo. Vai apontar, 9772. Não confie minha altitude, recebo que informo que não recebo sua altitude. Tá passando, tá mantendo 3221. É, a gente vai fazer 2221, check responder, como próximo 2017 milhas, rumo sudoeste, passa nível 090, descida para nível 060, alfa 318. Transponder checado, mantendo 3.5157. Qual o 9772? O 9772 chama a torre na frequência 118 desse 195. 1954. Deixa na 6225, a operação parece que o frequenciamento por via direita proa 230, limite será radial 280 Salvador, desse para nível 050. Vetores, esquerda agora proa 230, limite a 280 de Salvador. 050 nível 6225. Gente, 1972, tráfego avistado, reporte estabilizado, final no zero. Comandei. 3. Ajuste na 017, reporte estabilizado. 0 direita, descendo para 2000, reportaremos estabilizado com 2017, 5963. Zero gate will be 11. Just waiting the aircraft. They're just picking the taxi on from gate 10. 6225 para 4000 pés, o ajuste 907. 4000 pés, o ajuste 1017. O limite permanece ainda? Afirmou, chama 6225. Roger, taxi via Juliet Gate 11, in the 1910. 2000 pés, sai com número 3 na aproximação. Número 2 agora, 10 horas, 8 milhas, passa no nível 060, ele fica para 2000 pés, um bravo 726. Resumindo, Duna está reduzido, descendo para 2000 pés, aí. Afirma, está autorizado a IBS, que sua reta está pisada. Está autorizado, descendo para 2000, informará estabilizado, reduzindo. 3221, tráfego superado, supera nível 160. Em ascensão para 1-60-2221. 3171 não mantém, enquanto espera a pista no zero. Mantém. No momento, o sinal 7. Já na torre na sequência 1183195. 1185. Estou em Salvador, eu rio 5973. Rio 5973, em H1 no 017. Continua a aproximação, aguarde e pista livre. Vai dar, 9-7-7-2, no solo aos 2-5. Libere a direita, segue táxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 07, 9-7-7-2. Autorizado pouso, pista no zero, vento 200 graus, 07 nós. E o pouso, grau 63, viu? O Rio vai iniciar a transferência vendida. Rio 5973, mantém proa, suba para 2000 pés, aguarde transferência de controle. Não, agora vai dar para passar, já estabilizou. Vento